ラゴンボールスーパ ー、ここからが本番だぞ。第7宇宙よ、 おめえの真の力今こそ見せてやれ。ご飯この後すぐ。 Com a possibilidade de sobrevivência em risco, o torneio do poder vai se tornando cada vez mais intenso. Son Gohan e os seus companheiros viveram momentos complicados ao lutar contra os invisíveis guerreiros do Universo 4. Tu a mim não me pareces mesmo nada de especial agora que já te consigo ver. Apesar de ter conseguido derrotar Gamizaras, o Homem Invisível, Satan não conseguiu aguentar muito mais tempo e acabou por ser derrubado da arena por outro guerreiro. O que é que se passa? Eu consigo sentir a energia dele, mas nenhum dos meus ataques está a atingi-lo. Muito bem. Então é isso. Não se consegue atingi-lo por um único motivo. Porque ele é um inseto. O 17 também teve um papel importante. E após um intenso combate, todos os guerreiros do Universo 4 acabaram por ser eliminados. Um, dois, mega! Três universos permanecem em jogo. Qual deles irá sair vitorioso do Torneio do Poder? Estratégia de sobrevivência perfeita. O ameaçador assassino do Universo 3. Uau! Já foram eliminados muitos! Já foram eliminados mesmo muitos! Já falta pouco para acabar! Sim, pois falta! O número de participantes baixou consideravelmente. Oh! Mas a seguir vamos ter o momento principal do Torneio do Poder. Digo isto porque o combate entre os três melhores guerreiros do Universo que ainda estão em jogo está prestes a começar. Sim, é verdade! Parece divertido! Estou ansioso! Vai ser interessante! Do Universo 7 ainda nos sobram 6 guerreiros. A partir daqui, vamos ter de ser cada vez mais determinados e cautelosos. Quanto aos restantes universos... Aqueles ali são os tipos do Universo 11. Então, de certeza absoluta que o grupo do Jiren vai ser o nosso último adversário. Tem calma, papá. É verdade que ainda temos o Universo 11, mas há um outro que... Estás a falar do Universo 3? Ah. Sim. O Universo 3 ainda tem muitos guerreiros disponíveis. Nós não os podemos menosprezar. Nós conseguimos aguentar até ao final do jogo. Isso é sinal de que a estratégia de sobrevivência idealizada pelo Universo 3 não foi nada mal pensada. O Mosco diz que ainda não chegou a hora de celebrar. Aproxima-se um momento fundamental. O Mosco diz que esta é a nossa melhor oportunidade com tantos guerreiros já eliminados. E é verdade, verdadinha. Nós recebemos uma ordem do Mosco! Venham a mim! Guerreiros! Prestem atenção às minhas palavras! O destino do Universo 3 depende de cada um de vós! Nós vamos eliminar o Universo 7 primeiro, uma vez que é o universo que tem o grupo maior! Avançar! Raio cai! Maldição! Banshee! Papá! Ah, aquelas latas mexem-se que nem uns loucos! Estás bem, seu louco? Ah. Acho que por agora não nos devemos preocupar com o resto do pessoal. Vão ter de atacar com mais força! Muito bem. Este é resistente. Então teremos mesmo de atacar com força. O poder defensivo do Viara está entre os melhores do Universo 3. Ele vai esgotar a energia dos inimigos e depois dar a volta ao combate a nosso favor. Está a correr tudo conforme o plano. Isto é mau. Eles já começam a perceber as nossas técnicas. Bom, a verdade é que estes guerreiros aguentaram até aqui. Pelos vistos, não será nada fácil conseguir derrotá-los. Ah, o quê? Banshee! Ah! Sua lata! Analisar a força do inimigo. Alvo a aproximar-se. Banshee, Bolarator, eliminem-nos com um ataque coordenado. Cai. Entendido. Venham de lá, montas de sucata metálica! Eu vou derrotar-vos a vocês os dois! Tia! Son Gohan! Papá! Vegeta! Deixem isto comigo, por favor! Tia! Vamos lá! Universo 3, vou derrotar-vos! Espero bem que não percas, senão... O Son Gohan está a pensar lutar contra eles sozinho? Depois deles serem derrotados, teremos o confronto final com a equipa do Jiren. Eles devem crer que o Son Goku e o Vegeta conservem a energia para esse momento. Faz sentido. O nosso Son Gohan é mesmo assim, sempre a pensar à frente. Muito bem, força, Son Gohan! Eu tenho de dar o meu melhor aqui. Eu não quero que nem o meu pai nem o Vegeta gastem energia a lutar contra estes tipos. Desde que vos consiga controlar, vocês são meus! Ah! Ah! Ah! nada mal contra adversários tão difíceis. É assim mesmo, Son Gohan. Ele conseguiu vencer o ataque combinado do inimigo. É incrível. Continua assim, rapaz. Mantém a pressão. Nunca pensei que eles conseguissem perceber a nossa jogada. É inútil. Ele é melhor do que eu esperava. Mas só ajuda a tornar tudo mais interessante. O que é que achas disto? Eu pensava que vos tinha dito que era inútil. Esse tipo de ataques não resulta. É sério? É impressionante. Então nós podemos continuar a atacar assim que tu não sofres nada? O que é que se passa? Não tinhas dito que era inútil? E adivinha só, nós ainda não terminamos. E então, será que a nossa estratégia foi bem sucedida? Ficar ali parado a ser atingido por uma quantidade enorme de ataques foi um plano ridículo. E agora está na hora de acabar com isto! O guerreiro Viara do Universo 3 foi eliminado. Viara! Não! Logo, Viara, não! Será possível que aqueles dois nunca se cansem? Hã? Aqueles androides têm uma resistência sem fim. A energia deles é ilimitada. Muito bem, pessoal! E o Son Gohan está a manter os restantes inimigos sob controlo. Ainda podemos ganhar. O Mosco acabou de dizer que agora está na hora de pôr o Plano X em ação. O Plano X? Finalmente! Vai ser o vosso fim, Universo 3. O fim, desisto! O grande momento ainda está para chegar! Universo 7! Preparado para o que aí vem? O quê? Plano X! Fase de programação! Iniciar! Plano X, ordem recebida. Doitsukai! Panchia! Golaratar! Sukai! Panchia! Balaratar! Fundi! Uau! Eles fundiram-se! Eles estão mesmo gigantes! Sim, mesmo gigantes! Com um desempenho máximo de 1256%, apresento-vos o guerreiro adaptado do Universo 3, Koishiarator! A energia deles também deu um grande salto. Não havia necessidade. Mas o Son Gohan deve conseguir derrotar aquela coisa gigante e desajeitada. Parece que o Universo 3 também tinha um forte truque na manga. Muito bem. Parece que este confronto até é capaz de ter o seu interesse. Eu acho que vou ficar por aqui e assistir à distância. Ao fazer adaptações ao trio de guerreiros, fundindo-os numa só criatura, o Dr. Paparoni construiu o Guerreiro Supremo com uma velocidade, força e capacidade de defesa ao mais alto nível. O Mosco diz que agora, com a ajuda deste guerreiro, nós vamos ganhar. Eu vou mostrar a todos vocês o que o meu talento consegue fazer. Muito bem, rapazes. Está na hora de mostrar a esta gente o vosso verdadeiro poder. Atacar! Muito bem, Sungoa! Não teve qualquer impacto. Força, Koishierator! O teu adversário está vacilante. Idiota! O Koishierator não é só tamanho. Com a fusão, ele também aumentou em termos de velocidade. Então eu vou enfrentá-lo de frente sem truques! Oh, não! Mas o quê? Quanto tempo é que conseguirás aguentar, guerreiro do Universo 7? Cuidado! Empurra-o, rapaz! Apanha-o, Koishierator! Não vou perder! Papá! Desculpa ter-me metido numa luta em que te estavas a esforçar tanto. Mas graças a ti consegui recuperar alguma da minha energia e ainda tinha umas contas a ajustar com aqueles tipos. Tudo bem. Vamos lutar juntos. Este tipo é um verdadeiro 3 em 1. Então nós vamos formar uma equipa e despachar este monte de sucata. Muito bem, vamos lá, Son Gohan. Sim. Nós estamos a perder! A minha obra-prima não pode perder com gente desta laia! Koishierator, volta à carga! Parece que ele conseguiu empurrá-los para trás! Palermas, já estão a ver o poder que este guerreiro do Universo 3 ganhou com a fusão, não é? Vamos lá, já chegou a hora de acabar com todos! Não tenhas tanta certeza. Tu é que és Palerma. Como é que é? Meu pai e Vegeta conseguiram criar esta oportunidade e eu não vou desperdiçá-la! Já percebi, eles ganharam tempo para o Son Gohan armazenar energia. Foi um plano muito inteligente. Este é o meu poder na sua força máxima! Já estão a perceber? O vosso poder nunca vai chegar ao nível da defesa do Koishierator. Portanto, vocês nunca o vão conseguir vencer! O nosso Universo 7 vai ser o vencedor! Como? Força! Son Gohan! Ah! Ah! Ah! Son Gohan? Conseguiste? Sim. Foi um belo ataque do Son Gohan. Ele aproveitou aquela janela de oportunidade. Nem mesmo fundindo guerreiros vai assegurar vantagem sobre a equipa de Son Gohan. Ora, muito bem, rapaz. Quer dizer, Son Gohan. Eu pensava que depois disto irias cair. Mas aqui estás, continuas na arena. Tu és mesmo um grande teimoso. Peço desculpa, mas tu vais cair de uma maneira ou de outra. Qual é a piada? Eu tinha esperança de não ter de recorrer a isto. Mas vocês não me dão outra opção. Eu vou fazer-vos cair desta arena, nem que isso me custe a vida! Eu vou mostrar-vos a mais potente e derradeira técnica secreta do Universo 3! Graças ao esforço de Son Gohan, o Universo 7 consegue deixar o Universo 3 encurralado. No entanto, o Dr. Paparoni dá uma gargalhada sinistra. Qual será exatamente essa derradeira técnica secreta? O destino dos universos continua dependente do resultado do Torneio do Poder. Neste momento, faltam 10 minutos para terminar. Sou eu, Son Goku! Paparoni coloca o seu plano secreto em ação, fazendo surgir um gigante guerreiro supremo! Este guerreiro vai lançar uns ataques arrasadores que vão deixar a arena na mais completa ruína! Vegeta! Freezer! Ajudem-nos, por favor! No próximo episódio de Dragon Ball Super, Guerra Total! A grande fusão quádrupla contra o ataque da larga escala do Universo 7! Não percam o próximo episódio, porque nós também não!